Tem mais, Fabrício, tem mais coisa? Ah, sempre tem, né? Conta mais aí. Não, se tiver mais, conta mais. Mas eu não lembro agora. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui com o meu irmão, Rafael Mafra. Oi, pessoal. E também com a gente, o meu querido amigo de longa data, Fabrício Ofuji. Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. O Fabrício é produtor, manager, roadie, sei lá. Cara, como é que você se apresenta, Fabrício? Integrante. É um integrante da lendária banda Móveis Coloniais de Acaju. E ele vai contar pra gente a história da revolta do Acaju, é isso? É por aí, né? Eu acredito. Eu acredito também. Mas antes, você sabe que antes do programa começar, a gente tem que fazer o jabá do Apoia-se. E eu vou fazer ele bem rapidão, porque todo mundo já tá cansado de saber que pra você assinar o GugaCast, você vai em apoia.se/GugaCast, procura no Google que você vai entender. E se você pagar 5 pratas pra gente, você vai ganhar um obrigado do Rafael. Obrigado. Se você pagar 10 pratas pra gente, você vai ganhar um obrigado especial no último episódio da temporada, que eu tava pensando em convidar pra esse obrigado especial no final da temporada, a gente podia chamar o Bruno Gorski, que é um dos nossos principais comentaristas lá do grupo. O Bruno Gorski, exatamente. Ele é muito ativo no nosso grupo exclusivo. Ou talvez a Tuana Mesquita. Tuana Mesquita participa muito também. Ou a gente podia fazer assim, cada um fala o nome do outro. Ou eles falam os próprios nomes e fica por isso mesmo. É, vai ser especial também, porque eu considero especial. De uma certa maneira. Tá, agora, com 15 pratas, você pode fazer como a Tuana ou como o Bruno. Ah, sabe quem a gente esqueceu também? Tá sempre lá, toda hora, sem parar. Lucas Silva de Deus. Lucas Silva de Deus. Representando... Que é do Rio Grande do Sul. Representando os estrangeiros do Rio Grande do Sul nesse grupo. Exatamente. Com 15 pratas, você pode fazer como o Lucas, a Tuana, o Bruno e mais uma porção de outros assinantes que fazem parte do nosso grupo secreto no Facebook, aonde você é um assinante, supervive, blá, blá, blá, e você tem conteúdo extra exclusivo todo dia. Isso que é importante. Todo dia tem um mini GugaCast lá só pra você, que nenhuma outra pessoa nunca ouviu. Não, exatamente. Quer dizer, só pra todos os assinantes. Não é um pra cada assinante, é um pra todos os assinantes, que fique bem claro. Beleza? É, seria interessante, né? Fazer um conteúdo extra para cada assinante. Eu acho que essa conta não ia fechar. Agora não é o seguinte, fechar. Quando você assinar, você vai lá no Apoia-se, assina, não sei o quê, põe lá o número do seu cartão de crédito, parabéns. Você tem que ir lá no Facebook, procurar o grupo do GugaCast e solicitar a sua entrada. Ela não é automática. E aí a gente aprova. Não dá pra fazer isso desse jeito automático. Seria lindo, mas não dá, tá? Outra coisa que eu sempre quis falar aqui, eu sempre esqueço. Eu e o Rafael, a melhor maneira de falar com a gente, Twitter. A gente tem aí no post, tem a descrição, todo post tem. Eu sou o Guga Mafra, o Rafael Rafael, _ Mafra. E o Caio também tá sempre lá e tem escrito aí em todos os posts. E por último dos recados, pra gente ir direto pro jogo. Se você quiser escrever pra gente, cartas@gugacast.com, conta a sua história, que a gente vai ler aqui. A gente tem lido muito mais histórias nessa temporada. E eu vou falar uma coisa, vou dar um segredo que eu tenho falado pra todo mundo que me pergunta. O segredo da história, da boa história, tá nos detalhes. Todo mundo tem uma boa história de roubada de viagem ou de uma festa que deu errado. É comum isso. Mas a diferença entre uma história boa e uma história ruim tá nos detalhes. Capricha nos detalhes. Pode ser que a gente leia a sua história. Certo? Isso aí. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Eu preparei um jogo aqui hoje pra gente. Esse jogo se chama Me Dá o Canal. Toda vez que a gente tem um novo jogo, Rafael. Sim. A gente tem uma nova vinheta. E sim. Do mago da vinheta. O mago das vinhetas... O Hans Donner das vinhetas. O Hans Donner das vinhetas, muito bem. O Hans Donner das vinhetas de podcasts, Caio Corraine. Você não é pai. França, errou! Bottini, você veio, Bottini. Me dá o canal. Então, a gente sabe, eu vou fazer aqui uma pequena digressão sobre a história da TV a cabo, né? Quando a TV a cabo chegou ao Brasil, a expectativa que a gente tinha é que haveria canais exclusivos para cada coisa, um canal de filme, um canal de série, um canal de esportes. E à medida que isso se aprofundasse, você ia ter

Cara, esse programa é maravilhoso. É, Gustavo, eu acho que você não passou longe, porque, na verdade, as pessoas querem esse benefício que é morar perto de swingers, mas eu ainda acho que a proposta do Fabrício foi mais interessante. Como que eu escolho? O Fabrício ganhou o jogo com 1.070.000 pontos a zero. Droga, que não, derrota. Não é 1.070.000, né? 1.070.000. Que derrota. Parabéns, Fabrício. Você mereceu. Parabéns, Fabrício. Que honra. Lição é, vou tentar um lugar no GNT. Cara, totalmente. Já é seu. Certamente. Se tiver alguém do GNT que ouve esse programa... Se tiver alguém do GNT que ouve esse programa, primeiramente, desculpa. E depois contrata o Fabrício. É, e anuncia com a gente. Ok, vamos pra história. Fabrício, o que foi a revolta do Acaju? E por que era importante? Eu sabia que você só dormia na aula, né? Eu lembro disso. Tempo da escola. Mas é um episódio histórico brasileiro. Foi um momento datado, acho que do século XVIII, se eu não me engano. Os ingleses, já cientes, né, de derrotas holandesas, francesas no litoral brasileiro, eles tentaram pela via fluvial, né, uma invasão pelo norte do país, e descobriram a Ilha do Bananal, que é considerada a maior ilha fluvial do mundo. Uhum. E lá eles se instalaram, sem que os portugueses, ainda colonizadores, soubessem. Isso foi ainda Brasil Colônia. Uhum. Já o finzinho, né, do Brasil Colônia. Uhum. E começaram a produzir móveis da madeira local, que era o cedro, né? Uhum. O cedro que é da cor avermelhada, o acaju, o famoso acaju. O cabelo, vocês falaram já, a gente já falou várias vezes o Silvio Santos aqui, né? Talvez seja um grande sim. Uhum. Disseminador, né? Do acaju. Maior entusiasta da coloração acaju. Pois é. Quando os portugueses descobriram isso, naturalmente eles juntaram todo mundo, né? Portugueses, índios, escravos, para expulsar os ingleses. Foram bem sucedidos e a comemoração foi da forma brutal, né? Pela queima desses móveis, né? Naturalmente, móveis coloniais. Mas eles comemoraram queimando os próprios móveis? Ah, os móveis que eram dos ingleses. Não, dos ingleses. Entendi. E aí, esse episódio histórico se chama Revolta do Acaju. E aí a banda homenageia esse episódio, né? Móveis coloniais de Acaju. Porque no começo eu achava que o nome da banda era Novos Policiais de Aracaju. Pois é. E eu achei que era a banda da polícia, sabe? Que toca um hino. Isso é legal, né? Hino nacional, hino de time, né? É, então, eu achei que era isso, que era a banda da polícia. Depois que eu entendi que era móveis coloniais de Acaju. E eu nunca tinha entendido o porquê. Agora tudo faz muita sentido. Gente, E imagina a dificuldade quando a banda tinha quase nenhuma projeção, aí você mandar um release de imprensa pro pessoal, e a imprensa toda, tempos depois, eu recebia informação de vocês, imaginava que era exposição, exposição de vendas, feirão de móveis. Isso é história verdadeira. Meu desafio, né? Era um nome estranho mesmo. Mas quando a banda começou, a gente falava MCA, não era? É, mas é um movimento cristão, é muito mais forte, né? Então a gente deixou de lado um pouco o MCA. Existe um movimento cristão chamado MCA? É, né, a base, né, do movimento cristão, o YMCA. Mas é em português é... Ah, entendi. É? Entendi. É um movimento cristão brasileiro também. Entendi. E aí isso virou um problema pra vocês, assim, tipo, do nome da banda? Tinha gente que se incomodava, né? Você imagina, né? Falando em índio, né? Na história da Revolta do Acaju, a banda sempre foi uma banda de muito cacique, né? Tá bom. No começo então, vocês mandavam essas histórias, vocês explicavam pras pessoas isso? Quando rolava essa confusão do nome, vocês explicavam que era uma homenagem à Revolta do Acaju e tudo mais? É, sempre essa história, né? E de forma bem ampla, muitas vezes detalhada, né? Considerando alguns pontos. Existem outras versões dessa mesma história, mas a gente já sabe como é que é essa rotina, né? Por que Schumainos? Uhum. Porque é a primeira pergunta, né? Qualquer banda, né? Só banda pode se chamar banda, você vai perguntar, mas por que banda? É, o Pepeu Gomes não tem esse problema. Mas por que Pepeu? É o apelido? É o seu nome? Acredita, isso acontece. Gomes, Gomes é português, espanhol? Eu lembro que nessa história de nomes, um dia eu tava assistindo uma entrevista na MTV, acho que a VJ era Cuca, possivelmente, e ela tava entrevistando a banda Lagoa 66. Que saudades, eu não lembro Cuca. De nenhuma música. É, saudade de Cuca. Da Lagoa 66 eu não tenho saudades porque eu não lembro exatamente qual era a música. É, mas... um nome bem ruim. É, e aí ela falou assim, ah, de onde vem esse nome, Lagoa 66? Aí eles falaram assim, bom, a gente foi num numerólogo e ele disse pra gente botar o nome de Lagoa D66 ou Lagoa 66-Jor. Mas aí a gente achou que não ia ficar bom. Ela falou, nossa, é mesmo, um numerólogo? Aí o cara começou a rir. Aí o cara falou, não, tô brincando. Ela, claro, haha, haha. Mas isso já aconteceu também. De perguntarem, por que Móveis Colônia de Caju? E aí responderam, acho que foi o Léo, o ex-guitarrista, ah, a gente abriu o dicionário e a primeira palavra que eu vi foi Móveis Colônia de Caju. E a gente fala, ah, é? Sério? Não, sério. Essa é uma resposta muito boa. Essa história é engraçada também, né? Com Móveis, como a banda tá parada, terminada, sei lá, né, nesse ato. E aquela história de ex, né? Como é que se apresenta, né? Fulaninho de tal, ex Móveis Colônia de Caju. É uma coisa que sempre me incomodou, né? Vai ter show do Paul McCartney do Brasil. O ex-Beatle. Não, o cara é eterno Beatle, né? Por que ex-Beatle, né? É, tipo... deixa esse ex de lá. Ele não foi substituído nos Beatles, né? Pois é, então... Mas conta pra gente, então, a história dos Móveis Coloniais de Caju. A gente já entendeu a história da Revolta da Caju, beleza? Mas conta pra gente a história dos Móveis Coloniais de Caju. Não os móveis verdadeiros, feitos de Caju na Ilha do Bananal, mas a banda. Pois é, até porque eles pegaram fogo, né? Então não tem muita história, né? É, a gente sabe como acabou. Pô, é. Mas a banda, o que é interessante essa história é que como é que é a questão de momento, né? E como é que o tempo passa rápido. Uhum. Essa história, a grande história da Revolta da Caju, ela é de 2009. Passa muito rápido. Em 2009, o smartphone não estava tão popularizado, né? O primeiro iPhone é de 2008. 2007, é. 2007, 2008. É. Então, as pessoas não usavam o WhatsApp. No Brasil, o Orkut ainda era muito mais popular que o Facebook. Então, era um outro contexto, né? E é legal falar da Revolta da Caju, porque a gente conseguiu uma matéria na revista Época, e a revista Circulação Nacional, né? Então, muito, sempre muito interessante, né? Uhum. E ainda mais naquela época, o poder, né? Você tá num veículo impresso de circulação nacional, tinha um significado muito maior, né? Uhum. Eu digo isso porque eu lembro que eu fui capa por conta de um projeto que tem em Brasília, do segundo caderno, né? O Caderno de Cultura do Globo, num domingo, em 2014. Uhum. Acho que ninguém viu isso. É porque quando saía a Época, o pessoal ligava, né? Mandava mensagem, ó, te vi. Chegou a ser reportagem no domingo no Globo, ninguém. Nem amigo do Rio, ninguém. Em Brasília, nenhum lugar. Vê como mas é que sabe que a galera... Mudam, né? A galera ainda assiste DFTV, né? Eu falei sobre o DFTV aqui no programa passado. E teve uma vez, eu tava fazendo o caminho de manhã, fazendo o caminho entre a Rodoviária de Brasília e a Esplanada dos Ministérios. Aí você passa pela Biblioteca Nacional, né? Eu tava passando pela biblioteca e lá de longe eu vi um mímico. E assim... É o Miquel Paz? Pois é, cara. Era um mímico. Eu não conseguia identificar se era o Miquel Paz. Aí eu falei, cara, mímico não, né? Eu tava indo trabalhar, estava de terno. Aí falei, bom, ele tá bem longe. Eu vou passar sem fazer contato visual e vai terminar tudo bem. Aí, obviamente, deu errado. Aí eu comecei a andar mais rápido e ele começou a andar atrás de mim fazendo mímicas. Mas, assim, eu tava andando muito rápido e ele não conseguia ficar na minha frente para fazer mímicas. E o câmera não conseguiu correr atrás. E aí ele ficou, e ele me cutucava, ele puxava o ombro. Aí eu olhei pra ele com aquela cara, assim. Aí ele fez um gesto, porque ele era um mímico, pedindo um sorriso, fazendo assim, com os dois indicadores puxando os cantos da boca. Aí eu sorri pra ele, um sorriso bem amarelo, e ele foi embora satisfeito. E aí, claro, que isso tinha que passar no Jornal da Cidade, né? Isso passou aí, no Jornal da Cidade? Isso passou no Jornal da Cidade. Quando ele foi isso? Era o Miquéias Paz, ele era realmente o Miquéias Paz. E aí? e ele estava fazendo alguma coisa ali na biblioteca, e aí ele mexia com as pessoas que passavam. E eles acharam por bem que essa que o cara passou super mal-humorada era a mais engraçada de todas. E aí eles passaram isso na edição da manhã e na edição da noite, porque também não tem tanto conteúdo assim para duas edições, né? E, cara, todo mundo viu essa merda. Todo mundo. Quando... Os vizinhos me encontravam no elevador e falavam: "Ah, eu vi você com o palhaço no DFTV." E, cara, as pessoas me ligaram, mandaram mensagens, foi péssimo. Quando foi isso? Ah, foi, acho que em 2009, 2010. Ainda dá tempo de processar a Globo por isso aí, de ter veiculado sua imagem sem sua autorização. É, mas essa cultura de ficar processando as pessoas não é legal, né? Não, tudo não bem. É legal. Mas é 2009, o povo ainda lia bastante a época, né? Não é que não leia hoje, né? Mas a importância era muito maior. E é curioso, o Móveis sempre chamou a atenção. Acho que uma das grandes forças da banda é que, embora fossem todos caciques, então eram caciques atuantes. Então todo mundo trabalhava muito. E em 2009, nessa época dessa reportagem da época, a banda estava muito ativa. E calhou num momento interessante, né? Todo o desdobramento dessa história da revolta da Caju. E aí, em agosto, numa semana, a Época faz uma reportagem sobre a banda, uma reportagem muito legal. Obrigado à Época, àquela época. E naturalmente, né, no texto tinha essa menção à origem do nome da banda. Uhum. Falava da revolta da Caju. Na semana, o primo do Ezra, saxofonista da banda, é historiador, é um dos colaboradores, né, da história da Revolta da Caju, ele escreveu para a Época falando que era um absurdo a revista dessa magnitude acreditar numa balela dessa e tal. Isso foi legal porque a Época teve uma reação muito curiosa, né? Porque a partir desse e-mail, o que a gente recebeu de ligação da redação deles, perguntando: a história é mentira, a história é mentira, a história era mentira. E ficava todo mundo: não, a história é verdade, ninguém, né, todo mundo, ninguém desmentiu. E depois, mas por que o cara fez isso? Por que o tio do Ezra fez isso? Foi querer zoar, né, eu acho que, ver o que vai dar, né. Eu vou cutucar o leão com a varinha aqui, vamos ver o que vai rolar. Mas foi combinado isso? Não, ele fez por livre espontânea vontade pra ver de qual é mesmo. Tanto que causou mal-estar geral, família, por que isso, não sei o quê. E foi um processo de decisão rápida e que a banda até se dividiu, né? E aí, a gente peita uma revista de publicação nacional da Editora Globo, ou a gente fala que... Né, e a gente insistiu que a história era verdadeira. Genial. E eles foram atrás de historiadores, né? Pesquisaram. E não teve uma negativa, necessariamente, né? Assim, não teve a indicação, mas é claro, tinha a indício de que eles poderiam não ter a comprovação. Mas a certeza para eles chegarem e publicarem, né? Eles publicaram na versão web só da revista uma matéria intitulada "A Revolta do Acaju Nunca Aconteceu. Banda Móveis Colégio Acaju inventou um suposto episódio da história do Brasil e enganou muita gente por muito tempo. Agora, um ex-integrante do grupo confessa essa época ao trote." E o melhor é isso, né? É o ex-integrante, se não fosse aspas do ex-integrante, eles não teriam chegado a essa reportagem. Olha só que coisa louca, não, né? E o legal é que você tem no currículo uma reportagem, um título que é "A Revolta do Acaju Nunca Aconteceu." E é maravilhoso que exista uma matéria com esse título, cara. É maravilhoso. Mas que loucura, né, a gente pensar. Vou fazer um esclarecimento aqui, porque algumas pessoas que ouvem esse programa têm déficit de atenção, ou elas ouvem dirigindo, pegando ônibus, e às vezes elas perdem uma parte, elas podem não estar entendendo. Eu vou deixar bem claro. A história que o Fabrício contou no começo da Revolta do Acaju era a versão que eles contavam para todo mundo sobre a origem do nome da banda. Só que era uma história falsa. E ninguém checava se essa história era falsa. Todo mundo acreditava e reproduzia. Até que a Época fez uma reportagem sobre a banda e também caiu na balela de que essa história era verdadeira. E aí, quando o primo do saxofonista escreveu para eles falando que era balela, eles ficaram indignados, começaram a ligar para os integrantes para saber se era verdade ou não. A banda se reuniu, decidiu que ia manter a questão de que era verdade, e eles seguiram na investigação, descobriram que não era, porque é muito falsa essa história, E aí fizeram um grande editorial, ou um grande texto, que se chamava A Revolta do Acaju Nunca Aconteceu, em que eles ficavam criticando a banda, não é isso? É, e o que chama atenção em 2009 era a época de principais notícias nacionais eram relacionadas ao Mensalão. E entre as mais lidas no site, estava sempre entre as três mais lidas, A Revolta do Acaju Nunca Aconteceu, junto de Mensalão. Mas o que eu acho... É isso que foi o mais legal. E assim, e tudo o que aconteceu, né? Foi legal que a época era possível comentar, e aí duas pessoas comentaram falando o absurdo da revista dar tanta importância para esse episódio. E eles... fecharam os comentários. Porque nem deu tempo. Se eu achar, talvez em algum HD antigo eu tenha o print disso, né? Que tinha uns comentários, hoje não tem mais. Não, e ela tá no ar até hoje, né, no site da revista, a matéria. E o legal é que a notícia é uma negativa. E isso é que é brilhante na história. Você solta uma notícia, um artigo enorme dizendo que algo não aconteceu. E é maravilhoso isso, cara. Tipo, eles tiveram que fazer... E como você falou, assim, eles só conseguiram embasar a matéria deles em alguma coisa, porque eles conseguiram um depoimento do ex-guitarrista da banda. Porque senão eles não iam nem conseguir embasar. Eles não iam nem conseguir dizer assim, ah, fulano falou que não aconteceu, a gente tem aqui várias evidências que não aconteceu. O que é incrível. Pois é. E aí foi mais legal falando, né, contextualizando tudo na época. Em 2009, a gente tinha lançado um álbum virtual pela Trama. Uhum. E naturalmente, né, sabendo usar a tecnologia... A época nos fez o favor de colocar um link nessa reportagem, né? A Revolta do Acaju Nunca Aconteceu. Tinha um link para a página do Móveis, uhum, para um texto do blog. O que a gente fez? Colocou um banner gigante, baixa aqui nosso disco. A gente teve milhares de downloads usando a reportagem da época. Foi um grande, grande favor. Agradeço muito mais por isso, né? Se há pouco eu agradeci pela reportagem inicial, agradeço muito mais pela da Revolta do Acaju Nunca Aconteceu. Mas eles... E aí calhou de uma ou duas semanas depois disso, a gente tem uma apresentação no VMB da MTV, e que a gente era a grande celebração da música, né, em que várias personalidades estariam ali presentes. O YouTube já trabalhava com um indexador, então a gente já tinha a hashtag, a gente criou Revolta do Acaju, eu acredito. Uhum. Eu também, né, então isso no Twitter e no YouTube tava forte, Revolta do Acaju, a gente criou o botão e tal, e... criou uma campanha para as pessoas postarem seus vídeos. E aí tinha lá, eu sou descendente de portugueses, eu acredito na Revolta do Acaju, né? Várias pessoas dando seus depoimentos. E a gente aproveitou a festa da MTV para pegar também depoimentos de personalidades. Então a gente teve, o CQC estava em alta nessa época, né? A gente teve o Marcelo Tass, acho que o Felipe Andreoli falando... que acreditavam na Revolta do Acaju. No Twitter, o Marcelo Tassi também se manifestou. É, tem Pit, Supla, alguns DJs da MTV da época, né? Várias pessoas compartilhando, né? Eu acredito na Revolta do Acaju. É todo mundo. Então foi uma coisa que a gente aproveitou, né? Assim, o que a gente tinha no período de recurso, né? Acho que o Móveis até 2011 conseguiu ser muito vanguardista, né? Na era digital. E esse episódio só contribuiu, né, para que a gente conseguisse aproveitar o máximo dessa história. Mas o pessoal da época, eles ficaram com raiva, assim, tipo, virou uma briga? Ou eles levaram isso na esportiva? Então, um dos fatores pelos quais a gente pensou em ceder foi pensando na trajetória da repórter que fez a matéria, né? Se o pessoal, um editor, ia querer a cabeça dela por ter colocado isso, o que, que geraria? Houve me contaram uma história que eu não confirmei, mas o que, que acontece? No período dessa semana, o editor de cultura da época tinha saído de férias. E aí quem estava assumindo tudo era o editor de opinião e cartas. E aí o editor de opinião e cartas, que viu essa coisa, essa história era uma balela, e quis tirar satisfação disso aí. Aí um detalhe a mais que me falaram, que também eu não sei se é verdade, que historicamente... Em São Paulo, você deve saber muito bem disso, havia até uma certa disputa entre quem era do Estadão e quem era da Folha. Uhum. E parece que o editor era da Folha, antes de ir para a época, e a repórter era do Estadão. Então foi uma forma do editor colocar a sua autoridade sobre a repórter. Mas isso aí eu também não sei. Pode ser, uhum, que isso seja tão verdade quanto a Revolta do Acaju, mas é uma história. Faz sentido. Mas com a banda eles não vieram confrontar ou reclamar nem nada, porque na matéria não, eles dão um puxão de orelha, né, no final. Na matéria, sim, mas com o repórter, tava tudo bem. O nosso receio era esse, né, de dela ser, né, sofrer retaliação interna. Mas aí eu vi também outras histórias boas de amigos que trabalhavam na Editora Globo e que à época virou chacota lá. Houve algumas coisas assim que eu ouvi dizer, né? Uhum. Vamos voltar um pouco na história. E conta a história da banda mesmo, assim, tipo, como a banda começou a existir. Porque a história do Móveis, ele é muito fora do normal, assim, em tudo. Ela é uma banda bem incomum, assim. Ela sempre atuou como uma empresa. Era uma caralhada de gente dentro da banda. Então conta essa história, assim, tipo, de como ela começou e por onde que ela passou. Bom, o começo é bem comum ao nosso universo, né? Uhum. Brasília, amigos, música, vamos montar a banda. E é isso, né? De ter ali as pessoas afim, gente aprendendo a tocar instrumento. É, mas como é que você montou uma banda que tinha um monte de nego tocando flauta, saxofone, trombone? Não é normal, tipo... E todo mundo montar uma banda é normal, mas achar uma galera que toca essas coisas não é normal. É mais normal que a gente imagina, né? Sempre tem, né? O povo toca outras coisas, né? Mas o que rola? Não sei se você lembra, no Brasil teve uma retomada, né, nos anos 90, de gente ouvindo ska. Uhum. Né, tanto que tem as coletâneas, Ska Brasil, né, aquela época que tinha a Scuba, Boi Mamão, várias uhum. bandas, né? Uhum. Pra Brasília, o Bojerião e a Vaca Foi Pro Brejo. Tinha um movimento ska. E um pessoal que ia um pouquinho mais além desse movimento estava muito ligado na retomada também do swing, né, Jump Swing. Então, bandas como Foi On Crown Review, o Big Bad e Voodoo Daddy, Screw the Zippers. E o Móveis, em intenção, queria soar mais como essas bandas, né? Uhum. Pra gente contextualizar o pessoal, nossa, bem que não, né? Muita parte dos ouvintes de vocês vai ser mais novos, né? Não vão se lembrar do Máscara, o filme que foi talvez o grande filme que deslanchou a carreira do Jim Carrey, né? É possível que algumas pessoas não se lembrem, é verdade. Tem música do Royal Crown Review, né? O Rei Pachuco, uhum. né? Na trilha sonora do filme. E o Móveis surge querendo soar mais como essas bandas, né? E um pouco além do ska, tendo uma coisa mais orquestral. Sei. E o objetivo foi, vamos arranjar instrumentista. Trompetista aqui, saxofonista ali. Pra você ter ideia, o Ezra entrou na banda por anúncio nos classificados do Correio Brasiliense. Sério mesmo? Caramba. Essa história é boa, né? É, imagina o diálogo, né? O cara lá, ele... Aliás, na verdade, foi o inverso. Ele tava anunciando aula particular de sax barítono. Uhum. Sax barítono não é tão usual, né? Uhum. E aí o Léo ligou pra ele e falou: seguinte, a gente tem uma banda, a gente não ganha nada, mas se diverte, tá afim de entrar. O Wes pergunta, né? E é uma parada meio de Javan. Uhum. E a conversa fica por aí, não vai mostrar pra gente, né? Só que a mesma época, teve uma reportagem em 2000 sobre bandas de Brasília e o Móveis ia abrir o porão do rock em 2000. Aí o Ezra viu isso e ligou de volta pro Léo: ó, então, pô, tô na pilha. E por conta legal. Da projeção, né, da banda tá tocando, ele acabou entrando. Porão do Rock, que é um festival que tem em Brasília de bandas também e tal, com várias bandas internacionais, coisa assim, né? É, o Porão do Rock já teve edição com mais de 20 mil pessoas num dia, né? Então, é um festival de projeção, quer dizer, é uma das marcas, em pesquisa de mercado, é uma das maiores marcas da música no Brasil. Legal. Só pra fazer aqui, eu fiz a recapitulação do ano que saiu o Máscara. O Máscara é de 1994. E a gente recebeu esses dias um e-mail de uma ouvinte que tem 14 anos. Então... É, tá bem longe. Máscara é de 94 e ela nasceu em 2003. O Máscara já tinha 9 anos de idade quando ela nasceu. Isso. Pois é, então a banda tava nessa crescente, né? De tocar em tudo que é lugar, muita festa, parará. Em Brasília já tava tocando em tudo. Nesse período aí do Ezra entrar na banda, logo depois ele vai passar uma temporada, olha que legal, ele vai morar na Itália e na Alemanha tocando em circo. Que maneiro. Na Europa. Legal, né? Pô, muito, muito legal. Ele ficou nesse tempo morando lá e foi lá que ele descobriu seus dotes culinários, né? Hoje ele é uma grande referência aqui na gastronomia brasiliense. É mesmo? É, tem um projeto que eu até comecei com eles, que começou enquanto coma lá em casa e agora tá enquanto coma no jardim. Que maneiro. E aí, esporadicamente, eles fazem alguns eventos na Asa Norte e com os pratos bem legais. Que legal. Mas a banda tava nessa, né? Já de acompanhar coisa digital, de ter site. A banda sempre teve site, sempre teve presente nas redes sociais. Fotolog foi fundamental pro Móveis. Então, Fotolog sempre foi fundamental pro Móveis. Isso que é esse dinossauro de redes sociais, né? Qual rede social foi fundamental pra você, Fotolog? Fotolog. Fotolog. Não, o Móveis teve Geocities também, né? Geocities, parabéns. Fotolog foi essencial, pô. Pra quem não sabe, o Fotolog era como se fosse um Instagram na web, né? Verdade. É, basicamente isso. Vocês seguiam, né? O Instagram na web. Mas você só podia postar uma foto por dia. Era uma foto por dia e tinha limite de comentário pra quem não tinha conta paga. É. Aí o que a gente fazia? Sempre tem que ter as gambiarras, né? Naquela época eu não lembro a quantidade de comentários que a gente podia ter numa foto. Aí o que acontecia? Chegava no limite, a gente compilava tudo num comentário. Só dava um Ctrl-C, Ctrl-V, apagava, liberava e colocava tudo num só. Que tosco. Outros tempos. Muito bom. Né, mas se o Fotolog só podia uma foto por dia, e quando a pessoa comia duas refeições, como ela fazia? Pois é, a gente não podia comer, né? Não podia comer. Você só podia comer uma refeição bonita por dia. Isso. A outra tinha que ser fuleira. Não, mas ainda não tinha tanto hipster, não, na época. Cara, vocês eram os hipsters da época, porque vocês usavam Fotolog. Verdade. É. Como é pra uma banda desconhecida, relativamente desconhecida, chegar numa cidade? Porque, assim, em Brasília, beleza, vocês começaram a ter uma reputação local, assim. Mas aí quando vocês vão começar a tocar em outras cidades, sei lá, em São Paulo, em Belo Horizonte, coisa assim, já não tem mais isso, né? Não tem. Aí você tem que identificar, né? Identificar quais são os nossos pares, né? O Móveis, antes desse momento, que foi em 2005... tinha feito apresentação fora de Brasília, em Goiânia, que é uma coisa natural, né? Uma cidade próxima e que tem vários festivais de música. E em São Paulo, no episódio de Isolado, porque o Bruno Lancelotti, que foi um dos grandes responsáveis pela onda do ska no Brasil dos anos 90, ele fez um show no Hangar 110 do Voodoo Glow Skulls, que já era uma pegada mais ska-core. Uhum. E chamou o Móveis e o Bois pra tocar. E nisso estabeleceu-se ali já uma relação com o Bruno Lancelotti. Uhum. Pra gente ter a importância dele. Ele que foi organizador daquelas coletâneas, Ska Brasil. Ele que trouxe os Catalites pela primeira vez pra cá, né? Então, música jamaicana, sobretudo, ele é a grande referência no Brasil. Uhum. Então, a gente deu a sorte... A sorte no sentido de ter oportunidade, né, de reconhecer esses pares todos, né, das pessoas que estão trabalhando e poder ter essa oportunidade. Nesse momento, depois, né, em 2005, que o Móveis quer conquistar passos maiores, a gente teve um apoio muito grande do Bruno Lancelotti, ele que introduziu o Móveis no Circuito Sesc. Uhum. A gente fez show no Sesc Pompeia, dentro de um evento chamado Sons de uma Noite de Verão. E fizeram duas semanas. A primeira semana era mais ritmos América Central, Norte do Brasil, né? Lambada, caribó, né? E no outro foi do ska. E aí foi o Móveis, os Slacker, Xambana da Argentina, o Satélite Kingston. Então foi uma oportunidade pelo ska. Uhum. E o que foi mais legal, dentro também dessa relação com a mídia, de saber estar no lugar certo na hora certa. Eu lembro de repente, ter um repórter do Jornal da Globo lá no Sesc Pompeia para fazer a reportagem sobre o ska. Uhum. Aí eu imaginei, com certeza esse cara não tem a mínima ideia do que é ska. Né? Então, ele recebeu a pauta e eu tenho que fazer a reportagem sobre isso, né? Eu peguei o Léo, que era o cara mais safo da banda, e falei, ó, essa matéria é nossa. Tanto que foi uma matéria longa, de 7 minutos, eu acho. De 7 minutos, acho que 4 foram com Móveis. E a gente que desenhou, fez a matéria pro cara, de puxar o Paralamas, tem uma música, inclusive, que se chama Ska. Paralamas tem um pé em Brasília, Móveis é de Brasília. Uhum. E aí foi. Que maneiro. E já teve essa projeção nacional em 2005, ainda isso. Quer dizer, início de 2006. 2005 antes também, né, dentro dessa coisa de estar no lugar certo, na hora certa, fazer essas coisas. Eu lembro que a gente fez o primeiro grande festival fora da cidade, que foi o Curitiba Rock Festival. Foi uma continuação do Curitiba Pop Festival, onde a gente se encontrou em 2004 para assistir o Pixies. É mesmo. Em sua volta, né? A gente pode fazer um episódio só sobre essa viagem. É. E eu lembro que eu até brinquei, né? A gente viu o Pixies em 2004 e falei, naquela época o Weezer era uma das minhas bandas preferidas. Ainda é, gosto muito. E eu brinquei com todo mundo, ó, ano que vem vai ser o Weezer. E não deu outra, né? Foi o Weezer. Foi mesmo. Em 2005. Daí eu mandei consegui o e-mail da Paola, que era organizadora do Curitiba Rock Festival, que hoje é uma das grandes responsáveis pelo o Upload Gig, São Paulo, mandei pra ela, ó, a gente tinha banda em Brasília, tal, tal, tal. Mandei um link de duas músicas. Naquela época, não, na verdade, eu mandei ainda um Wave. Não, foi MP3. Dois MP3 de duas músicas, por e-mail. A internet Curitiba caiu, porque você mandou dois MP3 no e-mail. Era tipo isso, né? Eu mandei os MP3, ela mandou, me respondeu, me manda pra ontem um CD. Tava lá eu, 8 da manhã, na agência dos Correios, despachando, eu e o Estras, despachando CD pra Curitiba. E aí rolou, ela falou, ó, vou chamar vocês e tal, rolou de ir pra Curitiba. E aí foi legal, dentro dessa experiência, né, de ter um pé na comunicação, sala de imprensa do festival, a gente sabe como as pessoas querem o maior número de informações possíveis, e tinha lá o setlist das bandas gringas, né, além do Weezer, teve Mercury Rev e Ravenettes nessa edição. Aí eu falei, ah, é óbvio, né, coloquei uns 3 setlists do Móveis e com indicação. Ó, essa música aqui acontece tal coisa. E aí foi bom que rolou Metrópolis, a TV Cultura, MTV fazendo reportagem. Sempre. Ah, que legal. Sempre pautava. A história do Móveis é ser um grande manipulador da imprensa. Eu não sei qual que é o grande efeito, né, mensurar isso de forma real, mas sempre tava ali nos dois lados, né, defendendo a banda pra conseguir ter esse maior aproveitamento possível, né. Uhum. A gente gosta de histórias de roubada, cara. Tem uma que não é tão roubada, é uma história curiosa, né. A gente virou uma banda de proposta de casamento, né. Teve um clipe que a gente gravou de Dois Sorrisos. Dois Sorrisos é a música que é essa cara da internet, né. Um belo dia, o Leone manda uma direct message via Twitter, Móveis, vamos fazer alguma coisa juntos. E aí eu que respondi, eu falei, vamos, não sei o que, mas vamos. Daí eu resgatei uma música que o Beto tinha composto, que era temática romântica, que a banda nunca tinha dado tanta importância, mas eu via que tinha um potencial pop nela. E insisti, falei, vamos resgatar essa música, vamos trabalhar. Aí o Leone, como é um cara muito ativo na questão de internet, ele veio a Brasília para algum evento, algum debate sobre direito autoral, e ECAD no Congresso. E a gente aproveitou essa vinda, né? Ele mandou a DM em fevereiro de 2011, e a vinda dele acho que foi em março ou abril. Daí a gente aproveitou, ele foi pro estúdio com a gente. O Leone veio, ensaiou, conheceu a banda, né? Viu como é que era de fato todo mundo opinando, trabalhando junto e tal. E voltou pro Rio. Daí a gente compartilhou o mesmo arquivo de texto, com a letra da música, e fomos fazendo a alteração. Em maio, essa música estava pronta. A gente gravou aqui mesmo, estúdio, nosso estúdio, e mandamos para ele. Ele fez a gravação da voz dele no Rio. Em maio estava pronto. Eu falei, pô, maio, a gente já tinha gravado em março o clipe do tempo, né, que foi o inovador, transmitido ao vivo, tempo real, parará, parará. Eu falei, a gente tem que continuar nessa pegada, vamos lançar essa música assim e aproveitar o Dia dos Namorados em junho, né, já mês que vem. E aí corremos, acionamos o mesmo diretor, o Steve Epon, que dirigiu o clipe do tempo. Ele fez os corres dele, a gente discutiu algumas ideias e conseguiu apresentar isso pra Sadia Hot Pocket. Ah, que legal. O slogan era, quem se vira se dá bem. É, e aí foi esse mote, né, vamos chamar a banda independente de sucesso, que, né, é a maior representação de que quem se vira se dá bem. E a gente fez um formulário de inscrição no Facebook, na fanpage do Hot Pocket. A pessoa falava lá como é que queria agradar a pessoa amada, o que a pessoa amada gostava, e se comprometia a estar no Skype no Dia dos Namorados, 12 de junho, que foi um domingo, online. Certo. E ela gravava, né, um videozinho que a gente disponibilizava, um trechinho da música, e ela fazia um vídeo dela cantando com a banda. Ah, que legal. Aí no Dia dos Namorados a gente fez a pancada de serenata. Foram 20, eu acho, ao vivo, via Skype. Caramba, ligava pra cada pessoa amada e fazia a direção de arte a ver com aquelas características, aqueles gostos que a pessoa descreveu. Ah, meu namorado gosta de dormir muito, aí estamos lá todo mundo de pijama. Meu namorado, minha namorada gosta da França, tá todo mundo de francês com pão na mão. A gente fez as serenatas, e no final dessas declarações, né, sempre tinha, né, esse vídeo, além da pessoa cantar um trechinho da música, ela fazia uma declaração, né. Ah, X anos de casado, te amo muito, você arrasou no meu viver, parará. E a última é um pedido de casamento de uma menina pra outra. Ah, por conta legal. Disso, a gente acabou sendo sempre lembrado, né? O que eu tenho de e-mail de gente falando, ah, vou pedir o meu namorado em casamento, vou pedir minha namorada em casamento. E aí a gente, vez ou outra, fazia isso, né? Só uma coisa legal aí, falando em Leone, toda vez que eu ouço Garotos, eu falo, por que que não é essa música que eu tenho com autoria com Leone, né? Porque eu vi a diferença do que é um grande hit, né? Uhum. Num show em Vitória da Conquista, lá na Bahia. A gente fez um show em praça pública lá, tinha 15 mil pessoas, e o Leone era um convidado especial. Uhum. Ia fazer Dois Sorrisos, ele, na verdade, ele entrava, fazia duas dele e os Dois Sorrisos. Uhum. Móveis fazia, começava com Móveis. Começou Móveis, plateia cantando tudo, né? Falei, pô, legal, né? Aí a banda sai e entra o Leone. Aí ele manda só os seus olhos, seus olhares, tipo, 50 milhões de dB a mais o povo cantando a música. Falei, essa é a diferença de um grande hit de uma música de sucesso. As pessoas estavam cantando tudo do Móveis, tudo. Uhum. Você ouvia, tava bonito. Mas quando ele começou, que aí ele cantou essa e Fórmula do Amor, né? Que é dele, mais popularizada com o Kid de Abelha, né? Uhum. Mas voltando então à questão do casamento, teve um casal que até hoje, vez ou outra, a gente conversa quando eu tô em São Paulo. Até a rede do Wi-Fi deles, da casa, se chama Dois Sorrisos, né? Que é o nome da música. Que legal. Que legal. Olha só que interessante, né? O camarada me manda um e-mail. É o seguinte, a gente já tem plano de morar junto e não sei por quê. A gente era muito fã de outra banda, mas quando a gente foi ver o show dessa banda com Móveis se tornou a nossa, né, a nossa banda, a banda do casal. Falei, legal. E a gente já tem plano de morar junto, mas eu quero, num show de vocês, pedir em casamento. Me passa toda a agenda de vocês. Aí eu passei a agenda, falei, será que eu faço isso? Mas eu passei, e assim, naquela, né, cara, não tinha nenhum show em São Paulo no período. Uhum. Falei, cara, não, camarada vai, né? Daí na agenda, ele fala, ah, tem esse show em Londrina, eu vou lá, tá? Falei, beleza, né? Concordei, nem achando que o cara fosse aparecer. Uhum. Nesse show de Londrina, aconteceu... Isso foi em 2011. Foi em 2011, foi no ano do Rock in Rio. Que foi o ano que a gente trabalhou, lançou um single com o Dudu Marotti. O Dudu Marotti é um produtor que ele é muito associado ao Skank, né? Os grandes discos do Skank, ele que produziu. Pra esse show de Londrina, olha só, o André tava em São Paulo porque ele tava terminando de gravar as vozes desse single. Uhum. A banda saiu de Brasília de ônibus na noite anterior ao show, e eu não saí com a banda de ônibus, porque nessa mesma noite ia acontecer o show do Bad Religion em Brasília, Parque da Cidade. Que maneiro. E aí eu falei, pô, primeira vez Bad Religion na cidade, vou assistir, quero ver quantas pessoas dão, como é que vai ser, né, show de graça no parque, né, e resolvi ir de avião no dia seguinte, cedo. Uhum. Foi legal, valeu a pena ter ficado pra ver o show. Mas aí, chegando no dia seguinte, eu quase perco o avião, porque era 5 da manhã, era uma saga, né? Que era Brasília, São Paulo, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Londrina. Putz. Chega em Curitiba, notícia, Londrina não sai nem chega nenhum avião o dia inteiro. Putz. Não vai ter. Aí eu já tava ali aceitando, perder o show, vou ligar pro pessoal, voltar pra Brasília. Tava armando isso, e de repente tinha um camarada, e aí, sabe o que eu sou? Eu falei, tem a mesma ideia que você, né? É. Então, eu vi que tinha um camarada que ficava me encarando, né? Ele deu uma... foi uma hora que eu fui tomar um café. E aí eu tomo um café e esse camarada apareceu, né? Porque ele o tempo inteiro tava com a namorada dele ali. Uhum. Ali. Aproveitei aqui que você deu uma fugidinha. Eu sou o cara do e-mail e tal, do pedido de casamento. Falei, ah, legal, né? Pô, mas boa sorte aí que eu não acho que vou pro show não, porque eu vou estar cancelado, né? Uhum. E vou pra Brasília. O cara ficou branco, assim, né? Não, cara, isso não pode dar certo e tal. Eu já tô nessa, né? No processo de ir pedir uma volta pra Brasília. Aí ele é o seguinte, se eu alugar um carro, a gente for de carro, você vai comigo? Eu falei, cara, que será que, cara, eu vou perder meu rim? Não, e fora o risco também, né? Chuva o tempo inteiro, né? Não tá pousando nem decolando avião. Pegar a estrada, o risco de pegar a estrada nessa chuva. E quanto tempo de viagem Curitiba-Londrina? É perto, né? Acho que deve dar umas 2 horas no tempo bom, né? Uhum. Eu acho que a gente demorou umas 4. Cara. Mas eu falei, cara, vamos lá, mas ó, é o seguinte, eu não vou ser parceiro não, porque como eu dormi pouco, quase perdi o voo, com certeza vou entrar no carro pra dormir. E não deu outra, né? Foi de Curitiba a Londrina dormindo. E a namorada dele também dormindo. Você dormiu no carro de um estranho, é isso. De um estranho, você vê? Eu acreditei no amor. Que bonito. E aí deu certo, chegamos em o hotel dele não era o mesmo. O festival que o Móveis ia tocar lá acontecia no próprio hotel. O hotel tinha um centro de convenções e tal. Era muito cômodo, né? Você tem um quarto de hotel, desceu e tal. E aí foi legal que que deu certo, ele me deixou no hotel, cheguei, o André acho que não tinha chegado ainda, o vocalista, chegou um pouquinho depois, mas aí deu certo, e o camarada voltou, foi pro hotel dele, depois eles voltaram, e ele tava muito, muito nervoso, aí a namorada dele veio falar comigo, Maurício tá estranho, eu acho que ele vai tá aprontando alguma, né, eu falei, não sei de nada, né, e aí na hora combinada ele foi chamar e tal, só pra dizer que a história não foi 100% certa. Aí o saxofonista, o mesmo das quedas de palco, ele puxou a menina errada na hora. Foi da hora. Aí depois trocaram a menina, e a menina já tava dizendo sim, né? A errada. Já tava o cara agachado no meio da rodinha ali. Aí puxaram a mulher errada, a mulher já estava sorridente, querendo aceitar, né? Quem que não aceita, né? Acho que você aceitaria. Pedido de casamento. Em algum momento dessa história, eu achei que talvez ele te pedisse em casamento, porque ele demonstrou muito amor mesmo. Seria um final bem mais surpreendente. Te reconheceu, fez questão que você fosse no show, te deu carona. E aí, e a namorada falando, ele tá estranho, e aí tirou um grande plot twist que ele te pediu em casamento, e na verdade esse era o amor dele. É, isso ia ficar muito mais interessante, né? A gente edita e fala que foi assim, né? Eu tenho uma história de viagem com móveis. Eu morava em São Paulo, e os móveis vieram fazer um show, foram de Brasília fazer um show em São Paulo. E aí eu fui lá encontrar com vocês, né? Uhum. E aí, não sei se eu já te contei isso, Rafael. Não. O Fabrício levou pra mim, cara, um super burger do Skies. Caraca, não, você contou, que demais. E ele levou na estrada, cara. Ele comprou no dia. Eles saíram de manhã cedinho de Brasília, ele passou no Skies, comprou o sanduíche pra mim, contar pra audiência. O Skies faz um dos melhores sanduíches do mundo. É uma lanchonete clássica de Brasília, que faz um dos melhores sanduíches do mundo, que é o Super Skies ou Super Burger. É o Super Sky ou Super Burger. No tempo mais rápido do mundo, né? E é muito rápido. Então. É um sanduíche com tudo, né? Vem o hambúrguer ou o filé, né? Se for o Super Burger, é hambúrguer. Se for o Super Sky, é o filé. E vem queijo, presunto, ovo, alface, tomate. Vem um monte de coisa. E é o sabor da minha adolescência, né? É. E aí eles fizeram isso, cara. Eles tiveram esse carinho de passar no Sky de manhã, comprar um negócio, trazer ele no saquinho a viagem inteira e me entregar à noite. E aí quando chegou, tava sem o alface e o tomate. E aí ele falou assim, não, eu trouxe sem salada porque ia estragar, né? Aí eu falei, não, beleza, tranquilo. E cara, tava mesmo depois de um dia, quase um dia na estrada, tava maravilhoso, cara. Foi o melhor delivery de sanduíche da história. Só não foi rápido igual eles são, né? Mas... Sabe qual é a coisa mais legal, só que eu lembrei aqui de um episódio, na sua Ribeirão Preto ainda? Ah, fala aí. É um evento tradicional também, o Entorta Bicho, é do pessoal da universidade, né? Evento de calor. Uhum. Era móveis, Ultra Pé já regou e Zé Cabaleiro. Aquela coisa de camarim compartilhado, e a gente chega no camarim, olha lá, assim que o Zé Cabaleiro saiu pra entrar no palco, a pancada de folha, de adedonha, ou stop. Ah. Os caras ficavam jogando antes de tocar. Os caras ficam jogando stop antes de tocar. É. Que maneiro. Essa foi das mais inusitadas, assim, coisa de... Tem outras tantas, né? Mas é isso aí. No final foram quantos discos lançados? Isso que a gente foi pouco produtivo, né? Foi muito produtivo em material, como uma pancada de clipe, documentário, filme, não sei o quê. Foram 3 discos de estúdio. Três discos. Complete e o De Lá Até Aqui. Um independente, um pela trama e um pela som livre. E qual foi o auge da banda, assim? Qual foi o momento que você falou assim, putz, a gente atingiu o ápice agora, a gente chegou no nosso melhor? Pois é. Eu acho que isso não chegou, não aconteceu, né? Assim, de pegar e ter uma constatação. Eu acho que só a gente deu uma relaxada no De Lá Até Aqui, considerando que a gente estaria numa máquina maior, né? Numa gravadora maior, e que talvez a soma de forças pudesse suprir tudo. E que no fim das contas, eu acho que só a gente relaxou demais. Uhum. Não conseguiu. Mas vocês fizeram muita coisa legal, né? Vocês tocaram fora, aí vocês tocaram no VMB. VMB, Rock in Rio. Rock in Rio é a novela das 9 dos festivais, né? É impressionante a mídia gerada, a representatividade. A gente fez shows fora em 2 dos festivais que eu acho mais legais no mundo, que é o Kukkel Pop, na Bélgica. No ano que a gente foi headliner do dia que a gente fez foi o Sigur Rós, que é a banda islandesa que vai tocar em São Paulo esse ano. Mas teve The Killers, Metallica, Block Party, Soulfly, infinidade de bandas, né? E o outro, Primavera Sound, em Barcelona. Primavera Sound no ano que a gente foi, era Kendrick Lamar, Pixies, Queens of the Stone Age, Arcade Fire. Foi bem interessante de estar em lugares assim, né, com grandes artistas, né, poder dividir palco com pessoas. Eu lembro que quando a gente fez o Planeta Terra, em 2009, que foi o ano que teve o Sonic Youth e o Iggy Pop. Sonic Youth eu acho uma das melhores bandas também. E o Iggy Pop foi... A sensação que foi legal é estar ali. Cara, a gente tá no mesmo palco que o ídolo dos meus ídolos, né? A gente ouvia muito punk rock na juventude, né? E o Iggy Pop foi grande referência, né, da cena punk. Não, então, esse show do Iggy Pop foi bem icônico no Brasil, assim, na época. Eu lembro. É, pois é. Foi muito legal isso. Então, essa oportunidade de conhecer gente legal... Assim, não teve um ápice porque a gente tava vivendo tudo, né? Assim, não teve, olhando agora, né, a trajetória, eu acho que 2010, 2011, né, esse biênio foi talvez o grande momento, né, que a gente fez o Rock in Rio, que digamos, em 2011, o destaque, né, a gente pensar em projeção midiática, coincide também com esses fatores ainda da mídia tradicional, né, que foi o ano que a gente teve música em novela da Globo. Uhum. Isso. Qual novela? Qual música? O nome da novela era Araguaia, novela das seis. Uhum. E foi com o tempo. Uhum. E isso foi legal, né? Já no momento de internet, o Twitter forte, eu tô dirigindo, meu telefone não parava de tocar, né? O que foi, né? E tinham falado pra gente que a música ia entrar ao ar uma semana depois. E tinha entrado, todo mundo ligando. Ah, que legal. E é engraçado, né? Esse poder, né? Igual o Rafael falou do DFTV, esse poder da Globo, né? Sim, a gente já trabalhando... Há anos com música, né? Já vivendo de música. E aí muita gente vinha e falava: ah, agora vocês estão trabalhando, né? Como se a gente tivesse feito antes, não vale isso, né? Mas é um diferencial, assim, Rock in Rio, TV Globo é muito forte. Mas você falou do De Lá Até Aqui, você falou que rolou uma preguiça aí, talvez uma falta de aproveitamento. Um comodismo, né? Acho que o momento já... E o cansaço, né? Que ele foi lançado em 2013... E se a gente considerar esse período 2005 a 2015, né, esses 10 anos aí, praticamente a exclusividade de todo mundo era pra banda, né? Embora houvesse um outro trabalho ali, né, as pessoas fazendo, mas ainda a dedicação maior era a banda, né? 10 anos, mas... acho que tem um pouco de cansaço nisso tudo, né? Mas dos discos, esse foi o que eu mais ouvi. Esse é o que me agarrou, assim, eu fiquei um tempão ouvindo, já nas novas plataformas, né, de streaming. E ouvia bastante esse disco, ainda ouço, tá em alguns setlists meus, é muito bom. É, eu achei então... ele, em termos de equilíbrio, é o mais equilibrado da banda. Até isso, às vezes, eu acho que a gente até foi equilibrado demais, né? Não teve a revolta do Akaju no disco. Fabrício, então, cara, brigadão por compartilhar a história e por participar. Valeuzão, Fabrício. Abraço, cara. Valeu. Tchau, Rafael. Adeus. É, abraço. Tchau, Mascavo. Este podcast foi editado por Caio Corraine.